arrastava-me nas tuas pernas até te arranhava as costas. Deves ter a mania que és um animal feroz, mas homens como tu de mim não levam a melhor. Se eu fosse um miauzinho, tinhas mais sorte comigo. Pulava à tua janela para ir dormir contigo. Não és um Scooby-Doo, nem és um rei leão. Seja que animal fores, nunca me vais pôr a mão. E tu uma sardinha, comia tudo, tudo, tudo, tudo, até à espinha. Achas que és engraçado, mas vou dizer-te assim. Duvido que consigas comer tudo até ao fim. Se eu fosse um gato e tu uma sardinha, comia tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, até à espinha. Achas que és engraçado, mas vou dizer-te assim. Duvido que consigas comer tudo até ao fim. Subir ao teu telhado, no abrir e fechar olhos, já estava no teu quarto. Deves ter a mania que és muito engatação, mas homens como tu, ai, é só estaladão. Se eu fosse um miauzinho, tinhas mais sorte comigo. Pulava à tua janela para ir dormir contigo. Não és um Scooby-Doo, nem és um rei leão. Seja que animal fores, nunca me vais pôr a mão. Se eu fosse um gato e tu uma sardinha, comia tudo, tudo, tudo, tudo, até à espinha. Achas que és engraçado, mas vou dizer-te assim. Duvido que consigas comer tudo até ao fim. Se eu fosse um gato e tu uma sardinha, comia tudo, tudo, tudo, tudo, até à espinha. Achas que és engraçado, mas vou dizer-te assim. Duvido que consigas comer tudo até ao fim. Comia tudo, tudo, tudo, tudo, até a espinha. Achas que és engraçado, mas vou dizer que assim. Duvido que consigas comer tudo até ao fim. Se eu fosse um gato e tu uma sardinha, comia tudo, tudo, tudo, tudo, até a espinha. Achas que és engraçado, mas vou dizer que assim. Eu e se eu fosse um gato e tu a sardinha, n'est-ce pas, Madame Sylvia qui vient de nous rejoindre. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h21 sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, avec un petit peu de retard, mais l'émission est toujours là, l'émission Découverte de 17h à 19h. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Sylvia, Sylvia qui va me remplacer quelques semaines parce que je vais m'absenter. Donc Sylvia, elle a eu la gentillesse de venir faire l'émission tous les vendredis à ma place. Bonjour Sylvia. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Manu. Et oui, monsieur Manu part quelque temps. Et oui, on a besoin de vacances aussi, voilà. Le travail est dur, faut se reposer, faut récupérer. Voilà, on n'est pas fait, on est comme dit, on n'est pas fait de fer, on est des humains, donc, de temps en temps on a besoin d'une pause. Oui, on a besoin d'une pause, il faut en profiter à max. Et donc, justement... Comme on est une radio solidaire, et ben, on s'entraide entre nous. Tout à fait. Et donc, voilà. De toute façon, je pense qu'il préfère ta voix à la mienne, donc il n'y a pas de... Je suis moins sûr que toi. Je pense qu'ils ont quand même l'habitude de t'avoir, t'es un peu comme Lionel. Ils ont surtout l'habitude de ne pas m'entendre. Non, dis pas ça. T'es comme Lionel, tu fais partie des voix, ils ont l'habitude. Non. Ils savent que le vendredi, voilà, hop. Programme de découverte, c'est tout à fait là. Ouais, mais le programme, mais pas l'animateur. je suis un petit peu discret. C'est vrai que le micro pour moi, c'est un petit truc que j'ai du mal à m'y faire. Non, donc, le micro pour toi, t'as du mal à t'y faire quand t'es tout seul. Quand je suis tout seul, tout voilà. À fait. Et quand je suis avec du monde, personne m'arrête, c'est ça. J'ai pas osé le dire, mais tu vois, tu le dis toi-même. On l'a déjà dit. Donc, en tout cas. Alors, donc voilà, Sylvia, la gentillesse de me remplacer ces quelques semaines qui vont arriver. Donc, du coup, il y aura de la musique, vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux. On est persuadé que, voilà, Attends. Il n'y aura pas de problème, déjà, tu l'as déjà fait. Et tu fais partie de l'émission Découverte. Il faut aussi, pour oublier, tu fais partie aussi de cette émission-là. Tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que tu vas rester dans le même genre de musique. Tout à fait. Je serai fidèle à ton programme Découverte, nouveauté de maintenant et peut-être d'avant, parce que l'autre fois, j'avais mis des musiques, les gens, ils m'ont dit qu'ils ne les avaient jamais entendues. Eh bien, tu vois, d'abord, moi, mais c'est vrai, c'est peut-être une chose. Alors, des fois, je fais des petites recherches aussi, parce que Découverte, en fin de compte, c'est quoi? C'est découvrir des nouveaux talents. Tout à fait. Donc, de temps en temps, on va j'avoue que je mets rarement des nouveaux talents parce que je connais pas trop, mais c'est ce qu'il m'a expliqué Lionel, parce que c'était son émission à Lionel, ouais, avant. C'est vrai. Et Découverte, c'est pas, si tu dis que c'est d'aller chercher dans le temps, non, c'est pas le passé, c'est plutôt le futur. Oui, c'est le futur. Donc, c'est vrai que j'essaye à chaque fois dans la semaine, j'écoute à mon travail, j'ai l'opportunité d'avoir un bureau pour moi toute seule, donc du coup, je peux me permettre de mettre la radio. Et quand j'ai un thème qui passe que j'aime bien, hop, je le chope et j'ai un onglet qui s'appelle Programme Découverte. D'accord. Moi, c'est quand j'entends une musique que je connais pas, mais à l'oreille. Si j'aime bien la musique, le son. C'est vrai. Voilà. Je la prends et puis, on fait des recherches et on les passe. Mais les anciennes chansons, moi, j'ai déjà fait, j'ai été chercher dans les années 70, 75, 80. Il y a des très bons, d'ailleurs, des artistes de l'époque qui sont encore toujours d'ailleurs, aujourd'hui. Quand tu vas revenir, il a fallu qu'on se fasse une émission comme ça, qu'avec des anciens. Que des anciens. On a un petit projet que je veux pas en parler. J'avais pas envie d'en parler. À la radio, un petit projet, justement, de faire peut-être un jour quelque chose, un peu comme les années 80, mais années 80 portugaises. Portugaises, effectivement. On avait des belles musiques. Il y avait des belles musiques, c'est vrai. Tout à fait. Donc voilà, ça a été dit. Donc voilà, à partir de vendredi prochain, et même aujourd'hui déjà, parce que tu vas prendre un petit peu la relève, parce que Manu a quelques obligations en tant que membre du conseil. Voilà, on a quelques petites réunions à faire. Donc c'est le vendredi, parce que c'est là où on peut se retrouver tous. Tout à fait. Donc voilà, moi, je vous donnerai rendez-vous après, on va dire début mai. Primeiro vai comer as amêndoas a Portugal e depois a Coreia. Não é só as amêndoas que lá vou comer. Il y a beaucoup de choses. Non, commence à être en fleurs, c'est joli. Les mimosas. Là, tout je pense que il y a plein de choses comme ça à voir. Donc, t'as bien raison. C'est l'époque. C'est l'époque, d'y aller pour profiter un peu de la nature, des trucs comme ça. On va continuer avec on va pas faire que de parler, parce que. Non, faut pas. Quoi qu'on pourrait le faire pour rattraper toutes les émissions que j'ai faites que je parlais pas. On peut faire une émission qui a parlé, Je sais pas si les auditeurs, ils seraient d'accord. Non, je crois qu'ils seront pas d'accord. Donc, on va mettre un peu de musique quand même. Donc, voilà. On va continuer avec Ojon Quintinho, Liga ao Sentido Azul. Sempre que estou no trabalho, diz que sente a minha falta. Trabalho no 112, no cargo do operador. Ela liga toda hora só para ouvir a minha voz. Ando muito preocupado, já não sei o que fazer. Ela inventa mil doenças só para ir atender. O pior é que eu adoro, não consigo resistir. Só para estar nos braços dela. Ai, eu digo logo assim quando tu sentes calor. Ligo 112, e se tu ficas pior, ligo 112. Se ficar muito aflita, ai, mantém a pose. Eu vou logo te salvar, tu só tens que me ligar para o 112. Quando tu sentes calor, ligo 112. E se tu ficas pior, ligo 112. Se ficar muito aflita, ai, mantém a pose. Eu vou logo te salvar, tu só tens que me ligar para o 112. Arranjei uma miúda que é muito apegada a mim.

sei que errei, contigo falhei. Percebo agora porque foste embora. É grande o amor que ficou no meu peito. Preciso te ver de qualquer jeito. Procuro por ti ao meu lado na cama. Todo o meu corpo grita que te ama. Que te ama. Que te ama. Porque eu não quero acordar com uma estrela na minha cama. Que te ama. Que te ama. Farei de tudo para ser de novo a minha dama. Diz-me onde estás. Eu quero pedir desculpa e mostrar que meu amor. José Malhoa, e vamos continuar então com a música. Como vocês já perceberam, até agora um bocado estava cá o Manu. Agora, sabem como é, ele tem assim umas certas obrigações e depois vai estar ausente durante algumas semanas, e quem vai estar cá com vocês vou ser eu, no programa de Descoberta, até às 19 horas. E vou meter aqui três músicas da Madeira, especialmente uma, o Bailinho da Madeira, de Roberto Leal. A seguir vai ser A Madeira é Linda, do Miro Freitas, e depois As Moças da Minha Aldeia. A seguir, estas músicas são para uma locutora que está à nossa escuta, que nos pediu músicas da Madeira. Portanto, aqui vai para ela. Um beijinho grande para você e até breve. Para amanhar para o seu jantar, para amanhar para o seu jantar.

ele leva a madeira no seu coração. É o nosso menino, o nosso campeão. Ai, que saudade que tenho da brincadeira. Ai, que saudade que tenho da brincadeira. Dos bailaricos do bailinho da madeira. Dos bailaricos do bailinho da madeira. Dos bailaricos do bailinho da madeira. Dos bailaricos do bailinho da madeira. Ai, que saudade que eu tenho da brincadeira. Ai, que saudade que eu tenho da brincadeira. Dos bailaricos do bailinho da madeira. Dos bailaricos. Saudades da madeira, interpretado pelo Ozzy Pinto. É verdade que uma pessoa fala sempre em todos os lados de Portugal. Bom, eu tenho tendência a falar sempre do Minho, porque claro, sou do Minho. Mas claro que todo Portugal é bonito e todo Portugal é fantástico. Qual seria o canto do Portugal que uma pessoa não gosta? E justamente, é por isso que hoje lembrei-me da Madeira, porque justamente houve uma senhora que nos ligou que era da Madeira e que nos pediu temas da Madeira. E cá foi mais um. E vamos conseguir manter mais um bocadinho os temas da Madeira, mas desta vez vai ser diferente. Vamos ouvir o Clemente com 4 Semanas de Amor, que é um dos novos temas dele, que saiu há pouco tempo. Vamos ouvir. 4 Semanas de Amor, 4 Semanas de Prazer. Tão fofo, pensei que não voltava a me apaixonar. Mas quando te conheci, os meus olhos voltaram de novo a brilhar. Quando me entreguei a ti, senti que eras tu a razão dos meus sonhos. Se eu sou um homem feliz, é graças ao que nós vivemos. 4 semanas de amor, 4 semanas de paixão, 4 semanas de uma história que marcou meu coração. 4 semanas de amor, 4 semanas de prazer. Tão só, jurei que não voltava a sofrer por amor. Mas quando te conheci, eu voltei a sonhar, em mim tudo mudou. Quando me entreguei a ti, senti que eras tu a razão dos meus sonhos. Se eu sou um homem feliz, é graças ao que nós vivemos. 4 semanas de amor, 4 semanas de paixão, 4 semanas de uma história que marcou meu coração. 4 semanas de amor, 4 semanas de prazer. apenas de uma história que marcou meu coração. Quatro semanas de amor, quatro semanas de prazer. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Deixa o clima rolar. Se Music. Se soubesses o quanto é bom beijar a tua boca e tirar teu batom. Eu queria uma fantasia. Tu és indungo na via. Contigo eu perco o juízo. Hoje eu sou teu herói e tu és a minha cowboy. Yeah, bebê, hoje buca em minha namorada. Beijo pra mim, mano, beijo profundo para todo mundo. beijo, Cláudia Caramelo, que já esteve connosco por cá nas festas do São João, se não me engano, no ano passado. Portanto, um beijinho por aqui, um beijinho por lá. E nós vamos continuar com outro tema, Tony Carreira com Marisa, com o tema Na Prece dos Dias. E vamos ouvir. Vocês estão na companhia da Rádio Arrancel de 96.2. Fiquem connosco. Já vi quem ama sofrer da dor dos outros, eu vejo a minha e então prefiro me esconder. Na vida sempre algo a perder e quem se entrega, entrega a vida e não se pode. Na prece dos dias e nada é para sempre. E vou fugindo à paixão, dou as voltas à razão, mas o amor vai sem avisar. Sinto o meu próprio coração para não ir de mal a pior. Ele vai sem avisar. É o que acontece a quem não quer amar. Se um dia viesses só de raspão, espantavas os medos, eu perdi a razão. Trazias verdade à vontade de me perder na tua metade e perco as palavras para cantar canções de amor. Presa naquilo que vi, na dor de quem sente, fujo na prece dos dias e nada é para sempre. É o que acontece a quem não quer amar, a quem não quer amar. Há vozes assim que ficam numa eterna saudade. E esta faz parte daquelas vozes que uma pessoa adora ouvir em qualquer sistema. Vamos continuar com o Nuno Ribeiro, e este também é um novo tema dele, que é Essa Mulher. Já conhecemos este tema, mas de outra forma. Portanto, vou-vos deixar descobrir para quem não conhece. Tenho pensado em nós, como é que estamos? No final, eu vi que nunca estive tão bem. Tenho pensado em nós, onde é que vamos? Para uma terra onde eu sei que não mora ninguém. Nunca vi, nunca vi mulher tão bonita assim. Diz-me o que tu queres de mim. Se quiseres levo-te a Paris. Nunca vi, nunca vi mulher tão bonita assim. Diz-me o que tu queres de mim. Porque eu sou. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. só quero beijar. E eu só quero amar. E vou levar a mala de viagem para longe onde não existe nada. E nunca vi, nunca vi mulher tão bonita assim. Diz-me o que tu queres de mim. Se quiseres, levo-te a Paris. Nunca vi, nunca vi mulher tão bonita assim. Diz-me o que tu queres de mim. Porque eu só. Quando quiser. Vai, mas vocês não vão para lado nenhum. Vocês fiquem por cá, fiquem connosco mais um bocadinho. Ainda não estamos na hora, mas quase, quase, quase. E justamente, fiquem por cá, porque vamos continuar com o Tiago Silva. Adoro, adoro o Malhão. Olha o Malhão português. Vamos todos para a roda, cada um com o seu pai.

toma lá, dá cá. Oh Maria, vem pra aqui, oh Maria, dá-me dá. Oh Maria, vira, vira, que eu vou te ensinar. Oh Maria, vem pra aqui, oh Maria, dá-me dá. Oh Maria, mexe, mexe, toma lá, dá cá. Oh Maria, vem pra aqui, oh Maria, dá-me dá. Oh Maria, vira, vira, que eu vou te ensinar. Oh Maria, oh Maria. Corridinho da Maria, do Ruizinho, do acordeão. E desculpem, sabem como é? Quando é assim, quando aparece por cá alguém, metemos assim com dois deditos de conversa e prontos, lá vêm os erros e lá fazemos nós as neiras. Mas prontos, ah, vocês sabem como é, e vocês perdoam, não é? Têm razão. E justamente para fazer perdoar, vamos dançar assim mais um bocadinho, porque em breve está a acabar a emissão Tudo Descoberta. E para bailar mais um bocadinho e nos animar para o fim de semana, vamos ouvir o Somos Faf. Opa, vamos lá a isto. Com Fafa, ninguém Fafa, com o Prince Tuga. E vamos continuar com o tema, eu e tu, Calema e João Pedro Paes. E vou dizer adeus, vou-vos desejar um ótimo fim de semana, um bom fim do dia para vocês, e vou-vos deixar aqui com o nosso amigo Albino, que vai continuar a emissão dele, ou pelo menos vai iniciar a emissão dele. E eu vou-vos deixar, digo-vos para a semana, portem-se bem, façam tudo o que é necessário para serem felizes, porque sabem como é. A vida são 2 dias. Um beijinho para vocês, um abraço. Até para a semana. Vou na minha estrada. Aceita-me como um show, não peço mais nada. A não ser ouvir um sim, espera por mim. Eu vou. Espera por mim. Eu vou. E quando tu sentes saudades, toca no anel e chama o encosta no peito que eu estou aí. Eu e tu. Quando estamos C'est sur le 96.2 FM. Não há mulheres como as do meu país. De norte a sul todas me põem feliz. Não há mulheres como as do meu país. De norte a sul todas me põem feliz.